3399-1010, pronto. 3399-1010, grau 069, autorizado a linha e decolar a pistola. Autorizado a linha e decolar 10, tá? 3399. Rota 3520, pushback acionamento no 04. 3520 autorizado, vou chamar o ataque. Vai chamar o ataque, rota 3520. Salvador, na escuta de Jet East e Juliette Delta. Juliette Delta, prossiga. Juliette Delta, solicitação de reboque do pátio 3, posição 9, para o pátio 1, posição 04. Juliette Delta, está autorizado, reboque, reporta no terra. Ok, obrigado. 3520, táxi com 119, 119, 3 horas, Recife. 120, táxi Índia, reporta para a espera da 190, pronto, que negar 1014. Vai passar a ponto de espera da 10 horas, Índia. São 3399, vou na proa de bridge, chamo centro Recife, chamo 25-1 no bom voo. Presente, plano bridge, chamando Recife 251 no centro 3399. Tá 3520, tá pronto. 3520, autorizado a linha de colapso no 0, vento 130 graus, 069. A linha decola na 10, tá 3520. 0, está posicionado no meio número 4. Obrigado, bom dia. Falei chamar o controle, o TAN 3520. Sim, esperando a colagem, eu sempre mesmo. O 3-0, fundo, 0-7-8, que sinal. Obrigado, bom trabalho, TAN 3520. Controle Salvador, TAN 3520, bom dia. Bom dia, 3520, contato radar, sobe 190, saída Fuca. Fuca 190, TAN 3520. Bom dia, senhor. Solicitando autorização de reboque, posição de número 14 para o finger de número 6. Autorizado, reboque interno, marque seu tchau. Será feito, grato, senhor. TAN 3520, após Fuca, tá livre direto da Aracaju? Quais coordenação, 3520. Aracaju. Obrigado, direto da Aracaju, TAN 3520. Chama Recife, 125, decimal 45, alternativa 126, decimal 85, bom voo. Vai chamar, obrigado, TAN 3520. Torre, é o X-Ray Charlie retornando. Oi. Informando o término do reboque 6. Obrigado, um bom dia, senhor. Bom dia.